19º volume da obra Cultura Racional, curso superior. Cultura do animal racional, curso inferior. E por assim ser, curso primário. E assim, tudo dando certo na vida de todos. Todos tendo prazer de viver, por a vida ser racional. Todos conhecendo e sabendo a razão da vida, das incertezas e como deixar de assim ser, como não ser mais assim. Então, está aí a beleza, a grandeza fulgurante em suas mãos. A fase racional, a fase da multiplicação do bem, a fase do extermínio do mal, do extermínio dos males, do corpo e da vida. Portanto, agora são felicíssimos por viverem racionalmente, por todos serem orientados pelo seu mundo de origem, o mundo racional. E daí, tudo dando certo na vida de todos, racionalmente. E assim, se multiplicando tudo de bom, tudo de bem, tudo de belo, tudo de divino, tudo de racional. E o mundo em pouco tempo sendo um verdadeiro paraíso racional. Então sim, aí a felicidade eterna, a paz eterna, a harmonia eterna, o equilíbrio eterno e tudo de bom, de belo, de brilhante se multiplicando racionalmente, por ser a fase consciente, a fase racional. Todos conscientes racionalmente, por serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então aí, todos com imenso prazer de viver, alegres, felizes e contentes. Todos iluminados pela luz racional noite e dia, vendo a luz noite e dia. Nascendo a vidência racional em todos, e todos vendo tudo quanto é de racional. Vendo o mundo racional, vendo os habitantes do mundo racional, com seu progresso de pureza racionalmente. Entrando em contato com todos, ligados a todos, se entendendo com todos. E assim, vejam que a Terra, a vida da Terra, será um verdadeiro paraíso racional, porque já foi feita a união dos dois mundos em um só. A confraternização racional, a união dos dois mundos em um só, tudo e todos unidos racionalmente. Racionalmente, por estar aí, a fase racional. Eram racionais deformados. Agora está aí a fase de recuperação, a fase racional. A fase onde não existe morte, porque a vida, que é o corpo energético, e que é a causa do micróbio, saindo dessa vida externa, dessa vida provisória e continuando a vida eterna do mundo racional. Não há morte na fase racional. Na fase de animal racional é que existia a morte, por ser uma fase inconsciente. E assim, vejam, a maior solução universal, a fase de recuperação do animal racional. Hoje, a humanidade está de parabéns para o resto da vida, por viverem todos em paz, felizes e contentes, por serem orientados racionalmente, noite e dia e noite. Então, havendo satisfação e prazer de viver, por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem orientados racionalmente, dia e noite, acabando assim as atrapalhações da vida de todos, acabando assim os desacertos da vida de todos. Tudo isso era na fase de animal racional. Então a pessoa, como assim todos, se sentindo felizes, felicíssimos, por viverem em paz, em harmonia, equilibrados racionalmente, havendo gosto e prazer de viver por tudo dar certo na vida de todos, todos satisfeitos, com gosto e prazer de viver. Tudo isto por serem orientados racionalmente. E daí chegando o equilíbrio de todos. Todos equilibrados racionalmente, e uma vez existindo o equilíbrio, existe a harmonia de tudo. A alegria, a satisfação e o prazer, se constatando com uma felicidade eterna. E assim todos jubilados racionalmente, a vida se tornando racional e tudo de bem, de bom, de lindo resplandecendo na categoria de animal. É que tinham que viver mal, por viverem na categoria de animal. A orientação era a orientação do animal, pelas energias fluídicas, elétricas e magnéticas. Então o animal tinha que viver mal, viver como bicho, como uma fera humana, feroz, sem sossego. E assim, tudo é bom, tudo é belo, tudo é lindo quando se tem certeza do porquê tudo assim é. Agora, todos satisfeitos, maravilhados, e não é para menos, por terem a solução verdadeira universal, a solução do universo, a solução do mundo encantado que estava encantado, a solução brilhante, a solução racional. A maior maravilha do momento, racional, pureza, perfeição, equilíbrio e solução. E assim hoje conhecem a vida universal, a vida da deformação desse encanto racional e a vida do desencanto racional. Hoje conhecem o porquê da vida inconsciente, da fase de animal, e o porquê da vida consciente, da fase racional. Hoje sabem descrever esses dois pontos, esses dois polos, dos mais importantes da vida universal, que todos procuravam há muito, saber o que estão sabendo, a definição certa, racional, do universo, o porquê dele, a razão dele e dos seus feitos. O porquê, a origem e a causa desse entupimento no mundo de matéria, que assim estavam entupidos, hoje desentupidos, a razão dos parasitas e o porquê de semelhante desdita.